Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que o Senhor no dia de hoje te abrace, te dê um beijo e fale para você: eu te amo. Amados, como é glorioso você ter a experiência com Deus, de saber que o Senhor olha para você, que Deus te ama, que o Senhor é contigo. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu consegui orar uma hora. Eu estava no meu quarto à noite, orei, olhei no relógio, e quando terminei a oração, eu olhei de novo e falei: louvado seja Deus, orei uma hora. Fiquei impressionado com aquele episódio, porque tinha sido a primeira vez. E aí eu fui dormir. E quando eu fui dormir, amados, o Senhor falou numa maneira tão gloriosa no meu ouvido, com a voz de lã, falando assim: boa noite, meu servo. Amados, aquela voz entrou no meu ser assim, quase me explodiu de alegria. Como eu fiquei feliz. Eu quero que você também tenha as suas experiências com Deus, porque quando você tem as suas experiências com Deus, faz com que a tua fé seja afirmada, seja fortalecida. Quando você de novo passar uma luta, uma adversidade, você vai lembrar: Deus já foi comigo. Deus, numa situação semelhante, já fez assim e assado. Por que que a pessoa, quando vai envelhecendo, o seu valor se multiplica? Porque ele se torna uma pessoa experiente. A experiência, ela tem um valor sobrenatural. E Deus quer que essa experiência seja multiplicada na tua vida muitas e muitas vezes. Para quando vir a chuva, quando soprar os ventos, para quando transbordar os rios, como diz lá em Mateus capítulo 7, a sua fé não seja abalada. Deus quer que você seja um homem e uma mulher firme. Peça a Deus: Senhor, me dê experiências contigo. Senhor, fale comigo. E Deus fala nas mais simples situações do dia a dia. Eu desejo isso para você, para que você seja uma pessoa que tenha experiências com Deus. Eu quero deixar para você Hebreus, capítulo 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhe imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Vamos orar agora aqui com o pastor Hélder, e desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus, nós te adoramos, papai, na beleza da tua santidade, e nos colocamos na tua dispensação, sabendo, Deus, que o mundo está celebrando o carnaval, a festa da carne, mas nós estamos aqui para dizer que o nosso espírito anseia pelas tuas coisas, que o nosso coração palpita na tua presença. Assim, Deus, fortalece os nossos corações, derrama, Senhor, da tua presença gloriosa e majestosa sobre todos que estão nos ouvindo. Deus, leva-nos a uma dimensão mais profunda, mais elevada, mais adequada do teu reino, da tua justiça e do teu grande amor. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Santo de Israel, nós te adoramos e te bendizemos, porque de uma maneira assombrosa e maravilhosa o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Ensine os teus filhos e as tuas filhas a terem uma mente voltada para o teu reino, para a tua justiça, para a tua glória, para o teu poder, entendendo que nada é maior e melhor do que fazer a tua vontade. Assim nós repreendemos o espírito de prostituição sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, o espírito de morte, de bebedice nesses próximos dias, e que o Senhor nos preserve íntegros, puros, tementes e cheios do teu espírito, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. We'll be right back.

porque literalmente significa festa da carne. E a palavra de Deus diz que a carne luta contra o espírito, e o espírito luta, milita contra a carne, porque eles são antagônicos entre si. A carne não é o sentido que o apóstolo Paulo dá no sentido físico, mas figurado dos desejos que desonram o nome de Deus. São as coisas que desejamos, fazemos e pensamos que são contrárias à verdade de Deus. Então, a bebedice, a glutonaria, a feitiçaria, a idolatria, a porfia, a sensualidade, a mentira, a inveja, a maledicência, tudo isso são obras da carne. E isso desonra o nome de Deus, isso desagrada a presença do Eterno. Assim, meus amados, nós temos que entender que Deus é santo, maravilhoso, bendito, e Ele nos ama e quer que vivamos numa dimensão profunda e bendita na presença do Senhor. Desta maneira, meus amados, nós temos que nos separar destas coisas. Isso não convém para nós. Pode agradar, sem dúvida nenhuma, os sentimentos carnais, mas desonra o nome de Deus. Faça um propósito, não assista carnaval, não veja o carnaval, não pule o carnaval, se consagre, se separe para a presença de Deus. Eu, antes de me ser convertido, eu achava isso tudo natural, de dançar, beijar e ficar, mas nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, e a palavra do Senhor diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós, no qual fomos selados para o dia da redenção. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E Deus falou comigo esses dias de uma maneira muito forte. Santidade produz plenitude de vida. Você quer ser uma pessoa plena e cheia do Espírito? Viva em santidade. Santidade produz plenitude de vida. Grande seja o nome de Deus. Maravilhoso seja o Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos fortalecido e nos agraciado. Que Deus te abençoe e que você seja agraciado na presença do Eterno, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Oséias, capítulo 2, no verso 14 e 15, diz assim: Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei ali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Queridos, aqui tem uma promessa gloriosa para mim e para você, porque Deus é aquele que tem um pensamento ao meu respeito e ao teu respeito. Qual é o pensamento que o Senhor tem sobre mim e sobre você? Jeremias, capítulo 29, verso 11, onde ele diz: Eu é que sei que pensamento eu tenho ao teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos nós, amados, nós temos vontade de vencer na vida, vontade de ter uma casa abençoada, uma família abençoada, vontade de ter estabilidade financeira, ter saúde, poder ver nossos filhos crescendo, ver nossos filhos tendo sucesso, ter ao lado uma esposa abençoada, viver numa igreja servindo ao Senhor. Todos nós temos esses desejos. Mas muitas vezes Nos é necessário passar por situações de dificuldade, passar por momentos de luta e adversidades, para quê? Para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que o Senhor trabalhe no nosso caráter, para que o Senhor molde o Espírito Santo dele dentro do nosso coração, de uma forma que a gente vá fazer de fato a vontade do Senhor. Nós precisamos muitas vezes ir para onde? Para ali, ó, para casa do oleiro, para o Senhor amassar o barro, para o Senhor tirar aquilo que não presta do nosso meio, porque muitas vezes, quando nós não estamos em tribulação, quando nós não estamos em luta e dificuldade, raríssimos são aqueles que, em qualquer que seja a adversidade, ele está ali na presença do Senhor. Normalmente, essa pessoa que está em toda e qualquer situação, primeiro, ela passou ali pela escola do deserto. Quando a palavra de Deus diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Quando Jesus ele foi começar o ministério dele em Marcos capítulo 4, a palavra de Deus diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Por quê? Porque Deus queria preparar Jesus ali, colocando ele realmente no prumo, no jeitinho correto, assim como foi com João Batista. Para quê? Para que o ministério dele fluísse. Quando o Senhor te leva para o deserto, saiba, é bênção. E a palavra de Deus diz, portanto, eis que atrairei, a levarei para o deserto, lhe falarei ao coração, lhe darei ali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Vale de Acor significa local de perturbação, local de aborrecimento. Quando Deus ele te leva para o deserto, ele quer reverter aquele local de aborrecimento, aquele local de perturbação, aquela situação que está te afligindo, te está fazendo com que você fique realmente revoltado, em uma situação de bênção, em uma situação de vitória. Foi assim que Deus trabalhou na vida de Jacó. Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 28, diz assim, a partir do verso 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Arã significa local de caverna, local de depressão. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar e a fez por travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. No deserto, o que mais tem é pedra. Eu já fui no deserto ali de Israel, amados, parece a lua, algo assim. Eu nunca vi tanta pedra na minha vida. Mas quando esse homem aqui, que era um cabeça dura, porque ele enganava seu irmão, ele depois tomou lá a primogenitura, depois ele enganou se disfarçando de Esaú e pegando a bênção do seu irmão, ele era um cabeça dura, por isso cabeça dura, às vezes, o Senhor permite para deserto dormir em travesseiro de pedra, por quê? Porque o Senhor quer trabalhar na vida dele e diz, e sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão. Quando você está no deserto, Deus está perto de você. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. Ele não queria muito a bênção do pai? Ele não queria muito a bênção, a primogenitura de Esaú, porque ele sabia, olha, se eu receber a herança do meu pai, eu vou me dar bem, eu vou ficar próspero. E aí, em função daquele vale de Acor, da perturbação que ele tinha feito, porque quem planta, colhe. Se ele plantou desonestidade para se dar bem, aquele lucro momentâneo vai vir perturbação. Mas o Senhor disse, a terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. Ou seja, você não precisava nada daquilo, você precisava só da minha presença. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei. O que o Senhor está falando para mim e para você é que, apesar de você ter ido para o deserto, saiba, eu a atraí e a levei para o deserto, e lhe falei ao coração, e lhe darei ali as minhas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. O Senhor está te dando hoje esperança. Quando ele te diz, eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, porque não te desampararei. E aquilo que você tinha projetado, os teus sonhos, o Senhor vai cumprir, porque ele te ama, ele quer o teu bem, e ele vai fazer com que a bondade do Senhor te alcance, no nome do Senhor Jesus. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome de Deus, meus queridos. Vamos meditar na palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, que está lá em Mateus capítulo 9, no verso 14, que diz o seguinte: então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jejum é uma prática espiritual. É um exercício que todo cristão deve fazer. Veja que esse texto diz que os homens perguntam a Jesus por que os discípulos não jejuavam. E na realidade, meu querido, Jesus está dizendo que o próprio Deus já estava com ele, o Senhor, Jesus Cristo, por isso eles não estavam jejuando. Então nós jejuamos para buscar, de uma maneira mais intensa, a presença do Eterno. Jejum significa ter fome de Deus. Então quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus com uma intensidade maior, nós estamos dizendo, nós temos sede e necessidade do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós fazemos com um propósito. De repente, para abençoar o nosso casamento, pedir uma sabedoria para agir numa determinada situação no trabalho, pedir uma direção se devemos ou não mudar de cidade. O fato é que nós devemos constantemente jejuar. Quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a carne. Nós estamos literalmente sufocando os nossos apetites e as nossas necessidades para dizer, nós temos uma necessidade mais profunda, que é a presença do Eterno. Assim como o corpo precisa do alimento, o espírito precisa da água do espírito, que é o próprio Deus. Então, meus amados, eu fico impressionado porque cada vez mais as pessoas estão jejuando menos. E o jejum leva a grandes conquistas e grandes vitórias. Jesus Cristo, por exemplo, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. E por meio deste jejum ele venceu as trevas, as tentações do maligno. Então o jejum é a arma de guerra, mas não apenas isso, o jejum também é a arma de libertação. Quando você quer ser liberto, por exemplo, de um problema da vida sexual, da pornografia, da mentira, você jejua porque você está mortificando a carne. O jejum, então, é arma de guerra. O jejum leva a gente a ter um domínio próprio. Imagina, você deixa de se alimentar para se alimentar das coisas de Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena buscar a Deus com intensidade. Porque Deus se manifesta e se revela de uma maneira grandiosa e poderosa. O jejum também é um instrumento para que Deus se revele de uma maneira mais extraordinária. Veja que Moisés, antes de receber as leis do Senhor, diz que ele também jejuou 40 dias. Então, para que você tenha uma revelação mais profunda da parte de Deus, você precisa muitas vezes buscar mais ao Senhor. Oséias diz, prossigamos em buscar e conhecer que o Senhor é Deus. Você jejua? O jejum, então, significa ter fome de Deus. Significa mortificar a carne. É a arma de vitória. É também uma forma de nós termos uma revelação mais profunda da parte de Deus. E é um pleito, um pedido, uma necessidade que você não fala com a boca apenas, mas com as suas ações. Como nós devemos jejuar? Nós não devemos mostrar que estamos contristados, porque se a gente faz isso, a gente quer a recompensa dos homens, e na realidade nós jejuamos buscando a presença de Deus. Então, meus amados, vale a pena viver dessa dimensão tão especial e extraordinária de um Deus que faz coisas grandes e tremendas na nossa vida. Meus queridos, você quer ter vitórias na sua vida? Jejue. E como se isso tudo fosse pouco, a palavra de Deus diz que há demônios, castas, que só saem com jejum e oração. Então você precisa sim buscar a presença de Deus, se alimentar das coisas do Espírito, desejar o Altíssimo, e você verá o quanto que Deus fará na sua vida. Diz então Jesus, chegará o dia que o noivo será tirado, então jejuarão. Jesus está falando isso para você, para mim. Nós ficamos um tempo sem comer, e aí nós nos consagramos ao Senhor, buscando mais a presença de Deus. E eu quero terminar trazendo essa ideia ainda, que você pode jejuar também, literalmente, meu querido, de algo que possa estar te dominando. Por exemplo, a televisão. Às vezes você assiste demais televisão, então faça um jejum de televisão 30 dias, 40 dias sem assistir novela, e você verá o quanto que Deus vai te libertar. Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido no Senhor e que a graça do Senhor te alcance poderosamente em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, queremos agradecer mais uma vez a tua audiência. Esse programa está chegando ao fim, mas queremos sempre te incentivar a você andar uma milha extra, a você fazer sempre algo mais. Não seja você raso. Não seja você um crente em que vai só aos domingos ali ouvir o pastor pregar, naquele momento ali da oração, orar, louvar a Deus. Que o teu culto seja um culto diário, que você glorifique a Deus, que você seja uma pessoa de oração, que você medite na palavra de Deus, porque tudo que você faz para Deus é pouco. Tudo que você faz para Deus é um grãozinho de areia. Sirva a Deus com força, sirva a Deus na excelência, procure você mais e mais estar na presença do Senhor, porque existe aqui uma advertência. Apocalipse capítulo 22 verso 12 diz, eis que venho sem demora, e comigo a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. É sempre mais que você tem que dar para Deus. Jesus, por mais que ele tivesse ali em sintonia com o Senhor, ele se afastava e buscava a Deus, passava a noite orando, meditando, jejuava muitas vezes. Por quê? Porque ele queria mais da presença do Senhor. Um dia falaram assim, Senhor, vem se alimentar. Ele falou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele tinha sede e fome da presença de Deus. Que eu e você possamos ter sede e fome da presença de Deus, porque aí Deus vai nos saciar, nos satisfazer e fazer com que aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, venha às nossas mãos. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará aos desejos do seu coração. Deus é aquele Pai carinhoso, aquele Pai generoso. Jesus diz assim, qual pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Se pedir um peixe vai dar uma cobra? Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará àqueles que lhe agradam. Amados, vale a pena você mais e mais se santificar e buscar a presença de Deus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Lembramos o nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br, e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Caminho Santo. Meus amados, nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Agradecemos a sua audiência. Ouça o programa Caminho Santo e o Culto Brasil pelo site www.pregaçõesevangélicas.com.br. Pregaçõesevangélicas, sentiu e sem cedilha, .com.br. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, e até amanhã, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.